de Gileade, o povo se perdeu, servindo a outros deuses, se afastaram do Senhor. A angústia os cercava, a dor os dominou, clamaram ao Altíssimo, seu amor renasceu. Ó Senhor, ouvimos o teu chamado, deixamos a ti, mas agora estamos quebrantados. Liberta-nos, ó Deus, da opressão. Teu braço poderoso traz-nos salvação. Tola e Jair, juízes de Israel, lutarão com fé. Se desviou e no meio da dor o clamor se elevou. Oh, Senhor, ouvimos o teu chamado, deixamos a ti, mas agora estamos quebrantados. Liberta-nos, ó Deus, da opressão. Teu braço poderoso traz-nos salvação. Tiramos os ídolos, queremos te adorar. Volta para nós, Senhor, vem nos resgatar. Oh, Senhor, ouvimos o teu chamado, deixamos a ti, mas agora estamos quebrantados. Liberta-nos, ó Deus, da opressão. Teu braço na batalha da vida, firme em ti estaremos. Com fé e esperança, juntos te serviremos. Clamamos ao Senhor, nosso Deus fiel. Em ti encontramos paz, nosso doce Senhor. Oh, traz-nos salvação.